tá reagindo meus stories, cobrando explicação que eu não te devo. Não é da sua conta quem eu ando, quem eu saio, quem eu beijo. Não vou te bloquear, nem te silenciar. Vou te matar na unha, engole esse ciúme aí tomando uma. Eles não têm direito de porra nenhuma. Que eu não te devo. Não é da sua conta quem eu ando, quem eu saio, quem eu beijo. Não vou te bloquear, nem te silenciar. Vou te matar na unha, engole esse ciúme aí tomando um.